num dia ensolarado em LA. Nos esbarramos na fila do destino. Olhares que falam sem precisar. A paixão surge, um novo caminho. Amor de cinema em cena e no ar. Entre risos e dor a vida gira. Nosso filme passou, mas eu vou lembrar do sol que brilhou e do amor que ficou no olhar.